Saudações a você, meu querido ouvinte. Estamos mais uma vez com o Music Ground Podcast. Eu sou o Fallen Archangel, de novo, apresentando esse programa para vocês, para trazer o melhor do heavy metal e dos seus subgêneros, e também da música dark, sombria. Olha, caramba, meu, mas que coisa de trevoso, música sombria. Vocês não acham? Bom, enfim, eu vou trazer para vocês nesse primeiro bloco Sansa Strong, que é uma banda alemã, que é muito difícil de você dizer exatamente qual que é o estilo deles, ou o que de fato eles tocam. Eles tinham black metal, gothic metal, dark wave, industrial, enfim, uma porrada de coisa que fica muito difícil de você dizer exatamente em qual estilo a banda exatamente se encaixa. A seguir, trazendo um pouco mais de macheza a este bloco, vou tocar para vocês Testament. Então, com vocês, Sansa Strong and Station Eden e Testament True Believer. Oh! Vocês acabaram de ouvir Sansa Strong com And Está Seu Eden e Testament com True Believer. Bom, agora nós vamos apresentar mais três bandas. Olha só quem tá aqui, Valtinhos 69. Oi, eu aqui. Aê. E aí, seu filho da puta? É, já é chamado de filha da puta, né? Sei, tudo bem. Não, tá. Você sabe muito bem que a senhora também vai bem, né? Porra, ixi, minha mãe, sem comentar. Ela se contenta com o que tem em casa? Contenta, namorado dela, tá? Ah, não tá. Pensa maldade. Tudo bem. Bom, as próximas três bandas que eu vou apresentar vão ser Opto Geeks, Ico e Sunset Midnight. 69. Ah, algum comentário? Não gosto muito de gosto de metal, porra. Ah, mas veja bem. Opto Geeks é uma banda russa de Dark Wave. Bom. O Ico é uma banda australiana de Gothic Rock. Posso fazer o pedido? Não. Vai tomar no cu, então. Vai tomar do seu, caralho. É, não tem o que é maior. Peraí, eu não te dei essa intimidade toda. Você sabe muito bem que eu frequento aqui há muito tempo, sabe que eu sou carinhoso, tomo cuidado. Oh, claro. Sabe o que eu sou carinhoso. Não, claro. Bom, então diz o nome do que vai tocar, vai. O que é mesmo? Tá aqui no playlist, caralho. Ah, cadê? Ei. Otto Geeks. Otto Geeks. Icon e Sunset Midnight. Então, vamos tocar. Essa música é da demo do... E sim, é a versão demo. A versão demo do Sunset? Isso. É boa, que pelo menos é mais rock. Que é muito melhor do que a versão que foi colocada no CD. Bom, então vamos tocar Opto Geeks com Gorod, Icon com Ashes of Blue e Sunset Midnight com Stop Haunting Me, versão demo. Ah! Music Ground. Thank you. but my mom still tastes the wine. I don't wanna be like you. I don't wanna cry for you and pray. I'm going away. I hate you, darling. Stop haunting me. Deep inside, I can feel, I can see that love is gone. Stop haunting me. You told me lies and all I could not see. Bom, vocês acabaram de ouvir Optogix com Godot, Icon com Ashes of Blue e Sunset Midnight com Stop Haunting Me. O Valtinho está me contando aqui, enquanto estava rolando as músicas, que ele andou bebendo esses dias. Conta aí, Valtão. Não, vou contar não. Pode contar. Ah, eu bebi em comemoração à vitória do amigo nosso, que quase matou um cara. Isso foi uma maravilha. Bebemos e bebemos até morrer. Ah, meu, você não tinha que ter contado que você quase entrou em coma, né? Ah, claro, não. Sem contar que desmaiando no meio, vomitando, feito retardado, né? Mas fazer o quê, né? Não, claro, com certeza. Bom, agora eu acho que... Tava vomitando, quase entrando em coma, depois que um bolo de abacaxi delicioso salvou minha vida. Tá vendo? Esse bolo é mágico. Bolo... Nossa. Aleluia! Amém, irmãos! Bom, Deus agora Deus. Vamos voltar ao programa. Bom... Dá licença que eu vou lá comprar uma cerveja, vai. Dá licença. Não, você vai ficar aqui depois. Depois você compra a breja, calma. Dá licença aí que eu vou lá comprar a breja. Vai. Antes de você sair, o que você quer pedir pra rolar? Vai. Quero um Blue Angel. Qual música? Bota qualquer merda aí, vai. Tá, vou rolar Blue Angel com Oxidizing Angel pra vocês. I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone. pipa do vovô não sobe mais. Oi! A pipa do vovô não sobe mais. Oi! Bom, vamos parar com isso, né? Uhum. Bom, vocês acabaram de ouvir agora, na sequência. Três sequência! É verdade, desculpa. Sequência. Você nem abriu a janela aí, ó. Bom, vocês acabaram de ouvir Blue Tangel com Oxidizing Angel. Bom, eu acho que eu tô ouvindo alguma coisa. Você não tá ouvindo, Valtão? O quê? Preste atenção. Pode parar, vamos parar com viadagem. Vamos parar com isso e colocar um pouco de marcha nessa porra, caralho. Ouviu, né, Valtão? Ouviu. Música, né? Bom, a gente sabe que vamos ter que colocar um pouco mais de hombridade, um pouco mais de macheza nesse próximo bloco, né? Vai colocar menor, não, né? Ah, menor. Eu falei que era pra tocar som de macho. Tá. Primeira coisa. Sendo que antes você tinha falado fora do... Quando eu tava tocando a música, você falou, não, vai ter que colocar um som viril, de caras musculosos, que não sei o quê. Qual é que vem a coisa na cabeça? Menor. E aí? Ah, mas aí você tá falando... Entre o som de macho e um som dos caras que parece membro do Village People, tem uma grande diferença. É, tem. Tem, mas a primeira coisa que vem na cabeça é menor, mas... Até aí, tem problema. O que você vai tocar, então? Bom, o que eu vou tocar vai ser Cataclysm, com E o Diablo em Mim, Amorphis. É da fase antiga? O Cataclysm é. É da fase que, na verdade, é do único CD que eu acho que é bom, que é o... Que é o Epic Potter of War. Nossa! Mal. É, você sabe que o CD é porradaria pura. Sem comentários. E aí vou tocar Amorphis com Weaving the Incantation. Que é do novo CD, que tá com uma linha bem diferente. Aí broxou. Não, tá com uma linha diferente dos anteriores. Não. Tá voltou um pouco mais pro Death Metal, não tá tão viajado, é? Vamos ver, eu quero ouvir. E depois tocar Megadeth com Train of Consequences. Esse disco. Eu não vou lembrar, eu peguei essa música aleatoriamente e nem lembrei do disco agora. Ah, que merda. Tudo bem, vai. Bom, então na sequência, Cataclysm, Amorphis e Megadeth. Uhul! Back in the precious paper thrown at the wall. It came to me from my father. I gave a piece as a token of myself for you to have and mourn over. Thank you. Vocês acabaram de ouvir Cataclysm e o Diablo em Mim, Amorphis, Weaving the Incantation e Megadeth com Train of Consequences. Poxa, mas já tá assim? Tô. Que foi? Nada, tô. Tá osso. Tá difícil? Tô com gripe. Ah, muita. Tô. E ainda, tá... e ainda vai encher a cara ao longo da semana. Porra, vixi. Nem te conto. Coisa feia, hein? Ah, que aí, você é meu pai agora pra falar isso? Não, se fosse teu pai, ia ser viado, pô. É, mas ainda bem que ele não mora comigo, né? Ah, sim, já pensou em ensinar as artes de transformismo? Vixe, Maria. Já tá lá junto com ele na Dom Pedro. Lá, vamos, filho, segue o meu exemplo. Vai, safada. É, ia ser daí pra pior, meu. Nossa. Ia ser. Ia ser que nem outro dia eu vi um. Vi outro dia chegar lá pra mim. Oi, gato. Tem um cigarro. Nossa, deu uma... o cara tinha mais barba que eu. Só te falo isso. Mas e aí, como você se sentiu depois dessa? Embora rachando o bico. Mas vai saber se ele não queria, ao invés de um cigarro, fumar um charuto. O meu que não vai. O meu que não ia. Ah, ó, agora ele sabe que você é necessitado, você é um cara carente, carinhoso, né? Como você não disse. Mano, carinhoso somente com mulheres. Mas vai saber se aquilo não era uma mulher de por dentro. Aquilo era uma dama de paus, pra falar a verdade, né? Ah, não, claro. Com era certeza. Uma dama de sininho, né? Claro, com certeza. É fogo, viu? É complicado. Bom, nesse próximo bloco nós vamos rolar pra vocês Welton Brand, The Ghost of the New Year's Eve e Behemoth com Decade of Terror. Que clash cool você, hein? Claro, tá louco? Sempre. Que eclético. Nossa, o cara do nada vai com Dark e vai com... Nossa. Você percebe bem como ele é bem onomatopaico, né? Nossa. Pelo amor. Então vamos ouvir o Open Braid e em seguida Behemoth.

Vocês acabaram de ouvir Welton Brand, The Ghost of New Year's Eve e Behemoth, Decade of Therion. Wow. Gostou, né? Uhum. Bom, agora olhe ali na lente da verdade e abra sua vida para nós. Conte-nos uma história. Eu contar uma história? Claro, e eu vou comentar. Ah, não. Que história? Aquela. A do garoto que estava no banheiro, hein? Não, não é essa não. Aquela que aconteceu quando você foi dar um rolê lá na Augusta. Ah, saudoso rolê da Augusta. Saudoso rolê da Augusta. Qual? Que eu quase apanhei? Isso. Não, não foi esse. Não é isso que eu vou contar, não. Tá, então conte. Abra seu coração para nós, Valtinhos 69. Não, eu apenas estava lá, na Augusta, passando de boa, eu e meus camaradas. Bem, aí vai, chega. Ó, prestem bem atenção. O que uma pessoa vai fazer dando um rolê na Augusta de boa? Tava lá, aí chega lá o cara. É, vamos entrar mulheres aqui, mulheres. Aí eu olho o nome em cima: 5 estrela. Ou não? 5? Ó, vou soletrar: C-I-N-C-O. E-S-T-R-E-L-A. Veja só, dá pra colocar esse cara no programa do Luciano Huck. Pelo amor. Aí você olha assim, eu vou. Tem mais. Eu, mais 3 colegas, porém um de menor. Mas chegou lá, quanto que é pra entrar? Faz os 4, 10 conto. Ó, presta atenção que acabou sendo 2,50 por cabeça. Aí. Isso inclui cabeça ainda, com pessoa. Aí, nós chega e fala. Tem um camarada nosso que é de menor, tem algum problema? O cara falou, não, pode entrar à vontade. Pode entrar. Chego lá, tipo, a consumação era cerveja. Se ganhava uma cerveja. Quer dizer, cerveja e pingas a mais. Aí vai lá, a gente entra lá, tudo. Chama o garçom. Garçom, tem garçom nessa merda não? Sem contar que o lugar fede ainda, fedia. Fedia mais que o normal. Bem que fede, mas mais que o normal. Aí vai, chega lá, garçom. O cara que tava atendendo lá fora veio correndo pra atender nós. É pra você ver que isso daí é contenção de despesas. É uma pessoa que tanto é porteiro quanto garçom. Aham. Uhum. É o mesmo cara. Aí ele chega, serve bebida pra nós e fica lá sentado de boa. A bebida não era batizada, não? Não. Não, acho que não. Sei lá, eu não bebi. Ah, tá. Ainda bem que não, né? Normal. Aí vai, chega as horas, chega uma lá pra nós. Sem contar que o lugar, os cara pensa perto da favela que vocês moram. Era mais pobre que aquilo. Os caras mais pobre que aquilo. Os caras, se você mora perto de favela, você deve saber, os caras mais pobre que aquilo. E ainda por cima, chega uma lá sem dente pra nós ainda. Me fazendo um agrado ainda, pelo amor. Aliás, que tipo de agrado foi esse? Nossa. É. Pode falar? Pode. Sentou no meu colo, né? Pela. Ah, não. Pô, pensei que fosse outra coisa mais interessante. Sim, também. Mas. Veja que tá até sem dentes, fica até mais fácil. Nossa. Pelo amor, é. E olhar. Meu, que coisa, né? Sem dente. Né? Os dentes que tinha eram amarelo ainda. Podre. Pelo amor. E ainda por cima, você chega lá na casa, tem o teto praticamente quebrando, assim, tipo, saindo tudo a tinta. Nossa, que horrível tava. Era uma situação deprimente. Sem contar que lá dentro era uma casa mal assombrada ainda. Dá pra fazer um filme Stephen King lá dentro. Ah, veja bem, mas era mal assombrada por que tipo de espírito? Puxa, Maria. Não sei. Dos piores espécies. Espírito do pau duro? Não sei, cara, não sei. Era das piores espécies. Era horrível. E ainda sem contar que entraram lá dentro, desceram umas escadas. Peraí, tinha... é difícil entrar lá fora, né, Walter? Por favor. Sim. Não, sem contar que, tipo, desceram umas escadas, falaram que tinha umas panelas de pressão lá jogada, com umas toalhas pingando goteira lá. Tava horrível. Ó, você tem que pensar numa coisa. Vai saber se não era o fetiche de algumas pessoas. Pô, transar? Transar com a panela do lado, meu. Que coisa mais. É erótica que isso. E daqui ainda resulta daquele óleo lisa, sabe? Pra que KY? Pra que KY? Era horrível, não? Usa Doriana, meu. É, falando nisso, o nosso amigo Fábio aqui tem um amigo que se foi adepto a essas coisas, né? Que... Hã? Valtinhos, o pessoal aqui não me conhece pelo nome. Ah, o nosso amigo Fallen aqui. Ah, tá. Nosso amigo Fallen falou que teve um que foi adepto a Doriana com cenoura, né? Ah, mas isso daí eu vou contar no próximo bloco. Ok. Esse eu vou contar, esse eu tenho que contar porque isso é muito legal também. Essa você vai ser obrigado a contar. Claro, com certeza. Bom, por isso nós enrolamos pra caramba nesse bloco. Vou tocar pra vocês dois grandes clássicos, que é Rush, com a música Far Cry, uhul! Do último CD, e Queen ao vivo tocando Tutti Frutti. Uau! Isso daí foi macho, não. Nossa, foi lindo, né? Não, volta, volta. Edita, edita. Não, essa edição do cacete. Você... Todo mundo vai ouvir essa viadagem. Então, não! Com vocês, Rush e Queen. We'll be right back. 1 minute. Oh, I need my fucking water, I don't care. Let's go! Foi ao banheiro e vou rolar Instruct Confidence antes que ele me peça para contar qualquer história. E acabamos de rolar para vocês In Strict Confidence com a música From Slam. Valtinhos 69. Fala. Há alguma coisa que você gostaria de dizer? Nada. Não quer dizer nada mesmo? Não, não. Então o programa tá acabando. Bom, com o fim do programa, tem alguma coisa a dizer aos nossos telespectadores com relação ao mesmo? Hã? É, ele não entendeu. Você sabia também que toda bicha é surda, né? Sabia. Ah, tá. Então não é. Então você não é. Bom, eu sou Fallen Archangel. Valtinhos 69. E encerramos com chave de ouro mais um Music Ground Podcast.